só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradece a Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor.